Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Ora, hoje, nesta Histórias da Eurovisão, vamos ter uma edição diversificada. Hoje iremos começar de uma forma diferente. Vamos começar hoje a nossa edição com as últimas duas estreias no Festival Eurovisão da Canção. Na passada semana, por lapso da minha parte, admito, quando trouxe aqui as músicas que compuseram aquele festival, não tive em conta o facto de 2008 para cá, ou seja, 2011, se terem estreado apenas mais dois países. A edição de hoje será, portanto, diversificada, no sentido em que vamos ter as duas primeiras participações, mas também vamos falar já um pouco daquilo que vai acontecer nas próximas semanas, isto tendo em conta de que, à exceção, digamos, do próximo sábado, ou seja, no próximo dia 17, o nosso programa, o nosso Estrela da Visão, só vai regressar no próximo dia 8, aliás, dia 7 de janeiro de 2011. Isto tudo porque nos dias 24 e 31 de dezembro não irá haver então este espaço radiofónico que é o Histórias da Eurovisão. Mas esta semana ainda há, na próxima também, e depois então em janeiro iniciaremos uma nova etapa, não esquecendo jamais os preparativos para o festival que se irá realizar no Azerbaijão, o país vencedor. Ora, precisamente o Azerbaijão, que é o país que abre hoje o nosso Histórias da Eurovisão, vamos ficar com Elnur e Samir, Day After Day. É como se chama a primeira música de hoje, na nossa edição do Histórias da Eurovisão. A música é interpretada então por esta dupla, Azeri, que estreou o Azerbaijão no Festival Eurovisão da Canção. Há exemplo de outros países, como a Arménia ou Israel, que já aqui referi em edições anteriores. O Azerbaijão não faz parte do continente europeu, mas porque está englobado na rede de difusão multi-europeia European Broadcasting Union, o Azerbaijão pode participar então no Festival Eurovisão da Canção. Desde que participou, teve sempre ótimas classificações. Desta vez chegou mesmo ao primeiro lugar. Também aqui vamos ouvir essa música, cantada corretamente também por outra dupla, El and Nikki, mas já conversaremos sobre ela mais lá para a frente. Por agora vamos ficar com Elnur e Samir, a música Day After Day, sem esquecer também a estreia do San Marino, o país que se estreou em 2008 e que nos cantou Complice. A música é dos Mio Dio e é com Mio Dio que vamos seguir logo depois de Elnur and Samir. São as duas primeiras músicas da edição de hoje do Histórias da Eurovisão. Control. Come on, Look inside yourself. Ripples ourselves. Capace di capire ogni mia gioia o pianto, la pace di un momento è tutto ciò che siamo, è tutto ciò che sento. A etapa do Histórias da Eurovisão vai trazer algumas das mais impressionantes músicas portuguesas que participaram no Festival RTP da Canção, mas não chegaram à Eurovisão. Hoje vamos ouvir dois desses casos. Um deles não é a gravação de estúdio, é uma versão, digamos, ao vivo. Aliás, é a própria canção, é a própria interpretação do Festival Eurovisão da Canção. Vanessa Silva não venceu em 2010, mas a Alvorada foi um tema que ficou na memória de muita gente. Aliás, na opinião de muitos, deveria ser mesmo a vencedora. Esta música ficou em terceiro lugar. Foi superada apenas por Filipa Azevedo, a vencedora, e que representou Portugal no ano de 2010. Já o segundo lugar foi ocupado por Catarina Pereira, a cantora de Matosinhos, que com Canta Por Mim e com um contexto especial para a guitarra portuguesa, ficou então no segundo posto. Aliás, no segundo a opinião do público, teria mesmo sido Catarina Pereira a ganhar e não Filipe Azevedo, mas foi a junção das duas votações, da parte do público e da parte do júri, que decidiu qual seria então o representante de Portugal no festival Eurovisão daquele ano, que se realizou, como é de conhecimento geral, na Alemanha. Vamos então ouvir estas duas músicas, precisamente a versão de Vanessa Silva, este tema que se intitula Alvorada. Já a música que se segue é de Catarina Pereira, esta versão do estúdio. O tema chama-se Canta Por Mim. Já não quero mais, o poema acabou, perdemos um sonho tanto que se amou. São palavras gastas ditas num momento de amor, paixão e sofrimento. Roubar o destino, encontrar esperança, encarar o mundo feito uma criança, entregar a alma saciada. Oh, mais curta, vamos fechar o nosso Histórias da Eurovisão com o tema que venceu em Düsseldorf Festival Eurovisão da Canção, ano de 2011. Mas antes de fechar a edição de hoje, gostaria de lhe falar sobre o que é que vamos ouvir ou tentar ouvir na próxima semana. Desde já, vamos tentar ouvir algumas das músicas que já estão confirmadas para o Festival Eurovisão da Canção 2012, que se irá realizar em Baku, a capital do Azerbaijão. Quero também dizer-lhe que não há estreias previstas, não há, portanto, digamos, estreias, digamos, confirmadas. Neste momento, 37 países já confirmaram a sua participação, mas atenção, porque há um potencial regresso. Já aqui falei muitas vezes de Marrocos, mas parece que Marrocos pode regressar este ano ao Festival Eurovisão. No próximo ano, no Festival Eurovisão da Canção 2012. É uma situação que ainda estará a ser confirmada. Confirmadas são também as saídas, para já, da Polónia e da República Checa, bem como da Andorra. No caso da República Checa, os problemas estão relacionados mais com a Zesky Televisa. A Zesky Televisa não garantiu, digamos, as condições necessárias para a integração da República Checa. A Polónia está a pensar em sair deste festival, mas ainda não está confirmado. Está a pensar em sair deste festival devido aos maus resultados que tem vindo a obter nos últimos anos. Já a Arménia não tem como garantidas as condições de deslocação, portanto, ao Azerbaijão. Já sabemos os motivos que levam a essa insegurança. E, portanto, a Arménia poderá não participar este ano no festival, ou no próximo ano no festival, Eurovisão da Canção. Confirmada está desde já a participação de Portugal, que vamos chegar a saber desde 10 de março do próximo ano quem é que será, quem é que representará Portugal. Mas há alguns países, como por exemplo a Sérvia, que já escolheram inclusive os seus intérpretes. Jerko Zeksimovic é um dos nomes de destaque do próximo festival Eurovisão da Canção, já sabemos disso. Vamos ficar a saber também outros nomes, como da Suíça, que se conheceu, exatamente, que se conhece hoje à noite, peço desculpa, que se conhece hoje à noite, eu ia dizer que se conheceu ontem, mas ontem foi dia 9, e portanto vamos ficar a saber quais os nomes. Já na próxima semana já temos aqui mais alguns nomes que, e no fundo, iremos já saber, já poderemos, aliás, ouvir algumas das músicas que irão fazer parte do Festival Eurovisão da Canção, versão 2012. As datas previstas para a realização deste certame musical são 22 e 24 de maio para a final, aliás, para as meias finais, e depois para a final, 26 de maio, um sábado. Creio que já, portanto, há uns anos atrás, se realizou precisamente, se não estou em erro, há 6 anos atrás, se realizou precisamente no dia 26 de maio, ou há 5, e, digamos, volta então, ou poderá então voltar a realizar-se nesta data, isto se as datas não se alterarem. Recordo que também está em causa o número de países, neste caso já não está porque, enfim, há participações, mas a verdade é que são 31 países, isto porque os Big Five mais o Azerbaijão já garantiram a sua participação, como é claro. Os restantes 31 países até agora inscritos, ou até agora confirmados, digamos, irão competir entre si numa final ou em 2 semifinais que poderão ter, por exemplo, 15 e 16 participantes, ou até mais, dependendo também dos países restantes que forem participar. Também digo, por fim, que há já alguns países confirmados interessantes, como a Geórgia, a Estónia, a Lituânia, a Letónia. A Letónia que venceu o festival uma vez depois de ter participado, venceu em 2002. A Sérvia que venceu em 2007, no ano em que se tornou independente. Curiosamente, não sabemos se Montenegro irá ou não participar. É uma resposta que iremos ter tão breve quanto possível sobre esta participação de Montenegro. Vamos fechar então a nossa edição com Running Scared, da música de L and Nikki. Este grupo venceu o festival, esta dupla venceu o festival Eurovisão da Canção, versão 2011, em Düsseldorf, E é com eles que fechamos a edição de hoje do Histórias da Eurovisão. Da minha parte é tudo. Tenham então a continuação de uma ótima tarde, ou uma ótima noite, como preferir. Já é mais noite do que tarde, de facto. E voltamos então a encontrar-nos na próxima semana. Até lá! Tonight, I gotta need you anyway.